Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. O Filho de Deus fez-se carne e é perfectos Deus, perfectos homo, perfeito Deus e perfeito homem. Neste mistério há qualquer coisa que deveria emocionar os cristãos. Estava e estou comovido. Gostava de voltar a Loreto. Vou lá em desejo para reviver os anos da infância de Jesus, repetindo e considerando-o. Hic verbum, caro factum est. Jesus Cristo, Deus homem, eis uma das Magnalia Dei, uma das maravilhas de Deus em que temos de meditar e que temos de agradecer a este Senhor que veio trazer a paz na terra aos homens de boa vontade, a todos os homens que querem unir a sua vontade à vontade boa de Deus, não só aos ricos, nem só aos pobres, a todos os homens, a todos os irmãos, pois irmãos somos todos em Jesus, Filho de Deus, irmãos de Cristo. Sua mãe é nossa mãe. Na Terra há apenas uma raça, a raça dos filhos de Deus. Todos devemos falar a mesma língua, a que o nosso Pai que está nos céus nos ensina. A língua dos diálogos de Jesus com o seu Pai. A língua que se fala com o coração e com a cabeça. A que estáis a usar agora na vossa oração. É a língua das almas contemplativas, dos homens espirituais por se terem dado conta da sua filiação divina. Uma língua que se manifesta em mil moções da vontade, em luzes vivas do entendimento, em afetos do coração, em decisões de retidão de vida, de bem-fazer, de alegria, de paz. É preciso ver o menino, nosso amor, no seu berço. Olhar para ele, sabendo que estamos perante um mistério. Precisamos aceitar o mistério pela fé, aprofundar o seu conteúdo. Para isso, necessitamos das disposições humildes da alma cristã. Não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos, às nossas explicações humanas, mas compreender que esse mistério, na sua obscuridade, é uma luz que guia a vida dos homens. Vemos, diz São João Crisóstomo, que Jesus saiu de nós, da nossa substância humana, e que nasceu de mãe virgem. Mas não entendemos como pode ter-se realizado esse prodígio. Não nos cansemos tentando descobri-lo. Aceitemos antes com humildade o que Deus nos revelou, sem esquadrinharmos com curiosidade o que Deus nos escondeu. Assim, com este acatamento, saberemos compreender e amar. E o mistério será para nós um esplêndido ensinamento, mais convincente do que qualquer raciocínio humano.